Capitão 3601 no Pebeu no 30, Terra Galeão, com 4 horas de lag. 301 confirme, somente pessoas a bordo? 130, 130. 130 a bordo, autorizado táxi via Índia no ponto de espera chame a torre, 118 decimal 95, altímetro 1011. Via Índia 295 ponto espera, 3601. Era pronto, bom dia, tá 3601. Ali mantém pista 10, tá 3601. Ali mantém, tá 3601. Tá 3601 na linha, decola pista 10, vai ter variável com 39. Deu decolagem, tá 3601. Salvador, eu tá Mike Hotel November, informa o termo do giro de motor e marcha. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia, Mike Hotel November. Decolou agora ao 5-1 no controle, 119-8. 3601 no meu trabalho aí. Salvador, bom dia, TAM 3601, na Dael. TAM 3601, bom dia, contato radar, se mantém o nível 360, saída da Dael. 360, da Dael, TAM 3601, possibilidade de voar direto, Leda? Voe Leda, pode, voe Bridge. Leda, pode, Bridge, TAM 3601. 3601, Centro Recife, 1251. 251, até 3601. Fala, Salvador, Oceaner 6251. Oceaner 6251, a informação em curso é a Golf, está pronto para a cópia? Pronto, lá, prossiga, 6251. Oceaner 6251, autorizado Salvador para Guarulhos. Nível 360, Vieira Pesolo 196, após Belo Horizonte, direto trilho, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El Leda após bridge, em bridge, intercepta o Pesolo 196. Transponder 5555, controle 199.8. Guarulhos, conforme nível 360, decola da 90 da El Leda Bridge, intercepta por Zulu 96, Bravo até o Zulu 13, atrás conforme 5595, atrás com 198, controle após o Oceaner 6251. Oceaner 6251, no transponder 5555, confirme? 5555, ou 6251. 6251, protegimento correto, pode ir pronto para o posicionamento. Pode Vitor Bravo Eco, prossiga. Vitor Bravo Eco, prossiga. Vitor Bravo Eco, ciente, a ponte finalizando o procedimento. Solo Salvador, Oceaner 6251, pushback, acionamento, correção, número 9. 6251, no gate 09, reporte para táxi, em coordenação com a equipe de solo. Está autorizado, vai reportar para o táxi, Oceaner 6251. Para o táxi, Oceania 6251-22. Horas 20, Galeão. Oceania 6251, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre 198-295, altímetro 101. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118-95 a torre. 1011 no altímetro, chame a 6251. Chanel 6251, tá pronto para decolagem, pistola zero. Ali mantém pista 10, Ocean. Tá, Daniel, mantém pistola zero, Chanel 6251. nível próximo, sinal 0-6-6-2-5-4. Tem livre decolagem da 10 do vento de 0,50 graus com 4 nós, Ocean. Autorizado decolagem, 6-6-2-5-4. Vitor Bravo S, na posição número 5, prossiga. Vitor Bravo S, informe o término do chefe, muito obrigado. Vitor Bravo S, ciente, grato. Oceano 6251 decolou os 37, controle 119.8. Oceano 6251, bora. Controle Oceano 6251, decolando a sua escuta. Oceano 6251, contato radar, submantém o nível 360, saída da EL. Subindo para o nível 360, saída da EL, Oceano 6251. Pode voar da presente direto à posição Bridge. Foi Leda, após Leda Bridge. Leda, depois Leda Bridge, Oceano 6251. Xanaia 6251, Centro Recife, 1251. 251, Xanaia 6251.